Madrugada da Noite, volume 2. Só foi eu sair pra você colocar um outro alguém no meu lugar. Ainda falou que isso era amor. Só eu quem poderia acreditar. Não queira brincar com os meus sentimentos. Você é quem manda no meu coração. Que bom que você se mostrou no começo. Tudo que se faz também tem o seu preço. Eu sei que você ainda encontra alguém e que também vai fazer do mesmo jeito. E aí nessa hora você vai lembrar de mim. Vai ver que o que fez pagou no fim. Eu é quem vou. Aceitar, também pagar o preço de te amar. Eu é quem vou recomeçar. Confesso, já dói só em pensar. Tem que ser assim, vou ter que aceitar. Também pagar o preço de te amar. Estúdio 3D e gravações. Eu sei que você ainda encontra um alguém e que também vai fazer do mesmo jeito. E aí nessa hora você vai lembrar de mim. Vai ver que o que fez pagou no fim. Eu é quem vou recomeçar. Confesso, já dói só em pensar. Tem que ser assim, vou ter que aceitar. Ser assim, vou ter que aceitar.